Quintal, quintal. De repente, bruto. Yeah. lembro olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK, metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Cabeça na mira de metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Yeah. Oh,